A sua rádio onde você estiver. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz, de graça para o seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front até meio-dia neste sábado, 19 de agosto de 2017. Contatos para que você possa interagir conosco: 459-8828-2828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E saca só que notícia bacana, não só para os turistas, mas talvez até principalmente para nós, né, moradores aqui da cidade. Foz do Iguaçu fica bem longe do mar, mas deve ganhar aí uma praia com areia fininha, ondas e tudo mais. Pois é, quem está por trás aí desse empreendimento é a rede Mabu de Hotéis, que anunciou que deve dar início à construção de seu Blue Park já de imediato, né, para que a primeira etapa esteja concluída já para a temporada de verão 2017-2018. Uma vez concluídas todas as etapas, o parque, cuja praia deve ter ondas de mais de 1 metro de altura, detalhe, né, com águas termais, deve ter mais de 11 mil metros quadrados de faixa de areia e 62 mil metros quadrados de área total, posicionando-se como um dos 3 maiores do mundo. Entre as atrações, 4 toboáguas interligados por um percurso de mais de 100 metros, também o chamado Flatline, um tobogã único com descida radical de 17 metros e quase 70 metros de extensão, e o Aquaplay, parque aquático exclusivo para crianças. A aposta da rede é na diversificação da oferta turística na Terra das Cataratas, atraindo aí não apenas hóspedes do hotel, mas também turistas e moradores interessados em opções diferenciadas de lazer. Maravilha, né? Vem aí a edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. O destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para joias muitas vezes invisíveis, lapidadas aqui na fronteira, mas que merecem todo o nosso reconhecimento e aplauso. Estou falando dos esforços ambientais conservacionistas realizados por pelo menos 3 dos atrativos aqui de Foz do Iguaçu, no caso, Parque Nacional do Iguaçu, Parque das Aves e Refúgio Biológico Bela Vista. No Parque Nacional, um dos destaques vai para o projeto Carnívoros, que monitora os hábitos dos grandes felinos que habitam a unidade de conservação. No Parque das Aves, o incrível trabalho de reprodução de espécies ameaçadas de extinção na natureza ou até já extintas, né, como é o caso do filhote de mutum de Alagoas, que a equipe do parque conseguiu aí fazer nascer em 2015, né, algo raríssimo aqui no Brasil, foi um dos primeiros, ou o primeiro até, né, a nascer num zoológico, trazendo aí nova esperança de reintrodução no ambiente natural. Refúgio Biológico Bela Vista, por sua vez, esteve aí em evidência agora na semana passada pelo nascimento de sua primeira onça-pintada após 14 anos de tentativa de reprodução de animais resgatados de situações de cativeiro ou maus-tratos. Refúgio, que é mantido pela usina de Itaipu, tem amplo sucesso também na reprodução de arpia, que é uma ave da família das águias, que, mesmo sendo aí a maior águia do continente, também encontra-se ameaçada de extinção. Agora, quer saber o melhor? Olha, você que mora aqui pode conhecer esses 3 atrativos e seus trabalhos de conservação de graça ou com desconto. Então, aproveite e prestigie as nossas maravilhas daqui. Hora de repassar aqui no front algumas daquelas notícias bizarras, inúteis, que não servem pra nada, mas que por algum motivo, e sabe-se lá qual, acabam indo parar na pauta dos meios de comunicação e tornam-se também, sabe-se lá por quais motivos, né, as notícias mais clicadas, lidas, curtidas, comentadas e compartilhadas mundo afora. Olha, esse tipo de internauta, inclusive, tinha que ser estudado pela NASA, né? E nessa semana eu poderia falar, por exemplo, da pesquisa feita pelo Departamento de Psicologia da Macquarie University, da cidade de Sydney, na Austrália, que pegou camisas suadas por marmanjos, isso mesmo, a camisa lá toda suada do pelego, e deu às mulheres voluntárias para que cheirassem. Algumas camisas eram de homens que tinham dietas saudáveis e comiam frutas e legumes, outras de homens que se alimentavam de qualquer jeito. Ah, sabe qual foi o resultado? Bom, as mulheres preferiram a caatinga de suor do homem que come fruta e legume. Enfim, já eu prefiro não ter cheiro de suor nenhum, sinceramente, né? E ainda falando da Austrália, eu poderia contar também a história da terapeuta sexual que está cobrando o equivalente a R$5 por minuto nas suas consultas por usar um método, digamos, pouco ortodoxo. Ela assiste pessoas se masturbando ou fazendo sexo e dá dicas de como melhorar a performance. Deve ser algo assim do tipo, ó, um pouquinho pra cá, não, faz assim, pra cima, pra baixo. Mais ou menos assim deve ser, né? Enfim, totalmente bizarro. É algo aí que eu não consigo entender. Eu poderia falar também de um gênio da humanidade. Não é o Leonardo da Vinci não, hein? Um gênio da humanidade aqui do Paraná, que está preso na cadeia de Nova Esperança, no noroeste do estado. E bom, resumindo a história. Acontece que o cidadão estava com um celular atrás das grades e a polícia apreendeu o brinquedinho. Na câmera do celular dele tinha uma selfie que ele fez, né, uma selfie dentro da cela, e o que é que ele segurava na mão? Uma banana de dinamite, que seria usada, né, secretamente para explodir o muro da cadeia e fazer uma fuga em massa ali no local. Bom, é óbvio que deu tudo errado, a dinamite foi encontrada e o indivíduo, né, deve estar até agora se explicando aí pros colegas da cela superlotada. Caramba, né? Mas eu vou falar mesmo, é de um caso ocorrido na cidade de Riccione, uma localidade turística da Itália, na manhã agora de terça-feira dessa semana. Escuta essa, hein? Uma camareira de um hotel lá da cidade feriu uma colega de trabalho com uma arma de fogo. Diz ela que por acidente, né, ao confundir uma pistola encontrada em um dos quartos com um isqueiro em formato de pistola. Cara, na boa, se eu encontro algo que se parece com uma pistola, a última coisa que eu vou fazer é pegar isso na mão, apontar para um colega e apertar o gatilho para ver se é arma mesmo, certo? Pois é, mas foi o que a cidadã fez, né? E não só a colega que foi baleada no abdômen foi parar no hospital, como ela própria que se machucou aí com o coice da arma. E por falar em coice, né? Vai dar coice assim lá na Itália, né? Programa Front até meio-dia. Se me perguntarem por lá, quer fogo? Eu vou dizer que não. Não mesmo, hein? música boa aqui no front para trazer uma ideia que talvez seja boa. Vamos lá. Sabe o prédio da antiga Caixa Econômica Federal ali na Avenida JK, em frente à Praça da Paz, Terceira Pista e coisa e tal? Então, esse prédio chegou a ser cogitado, né, para ser transformado em Centro Cultural pela UNILA. Eu lembro que tinha até placa na frente, mas a iniciativa, por falta de recursos, acabou não vingando. Ocorre que agora o prédio está à venda. Isso mesmo, está sendo vendido pela Caixa Econômica Federal. E aí eu pergunto, não seria uma boa ideia, talvez, sugerir à Prefeitura de Foz do Iguaçu, ou quem sabe até à Câmara Municipal, que não estou dizendo nem para que compre, mas para que faça um termo de uso do espaço para servir como a sede para secretarias da Prefeitura que hoje estão espalhados por outros prédios, prédios alugados, ou quem sabe até para transformar aquele espaço na nova Câmara Municipal de Foz do Iguaçu? Ok, eu sei que existe o projeto, né, para a construção de um centro cívico com tudo concentrado no mesmo lugar e coisa e tal, mas vamos falar aqui diretamente. Você bota fé mesmo que esse centro cívico, ali atrás da delegacia da Polícia Federal, né, naquele trecho até a BR, onde até o prolongamento da Avenida Pedro Bastos está sendo engolido pelo mato de tão abandonado que está, você bota fé que aquilo vai mesmo sair do papel num cronograma, digamos, de breve a médio prazo? Enfim, fica portanto a sugestão, né? Porque vai que rola e vai que é uma boa, né? Dar a ideia não custa nada. Programa Front até meio-dia. Quem não tenta conseguir que atire a primeira pedra. programação musical aqui no Front. Esse tipo de notícia, infelizmente, é raro, mas quando a gente tem a oportunidade de noticiar, olha, chega a dar até uma pontinha de esperança em relação ao futuro da humanidade. Vamos lá, né? Nesta semana agora, uma das grandes notícias aqui da fronteira, e eu falo grande independente do espaço que tem ocupado no noticiário, né? Foi o ato do bombeiro paraguaio Robert Acosta, de Ciudad del Este, orgulhoso proprietário de um veículo Opala anos 79, um daqueles opalões, né, que a galera gosta tanto, sabe? Opalão todo bem cuidado, restaurado e coisa e tal. Mas aí, o Robert Acosta descobriu que o carro que está com ele há 10 anos e foi comprado no Paraguai, com documentação legal paraguaia e tudo mais, não era tão legal assim quanto aparentava. Bom, resumo da ópera, o carro tinha sido furtado em Foz do Iguaçu, no ano de 2001, e pertencia ao mecânico Jeffter Rodrigues Sensato, que também gostava muito do Opala que tinha, né? E depois que o carro foi furtado, até foi embora de Foz aí de tão desiludido que ficou com a situação da violência na cidade. O paraguaio Robert Acosta conseguiu entrar em contato com a família do mecânico brasileiro e combinou a devolução do carro, que aconteceu agora nesta semana, na segunda-feira, né? O mecânico Jeffter disse aí que não sabia nem o que dizer, porque nem imaginava que o carro ainda existia e estava inteiro. Bom, nós também não sabemos o que dizer não, viu? Talvez apenas que gostaríamos que mais situações como essa, temos uma média aí de 4 carros roubados ou furtados por dia, né, em Foz do Iguaçu. Também esperamos aí que mais situações como essa possam acontecer e encontrar um final feliz como essa aí, que demorou, né? Demorou 16 anos, mas aconteceu, né? Enfim, esperamos que mais pessoas tenham finais felizes com relação a essas situações aí que são sempre traumáticas, né? E por falar em final feliz, ó, não sai daí, porque depois na música esse bloco termina com um bate-papo com a mulher do Google, versão nacional do Buscador. Programa Front até meio-dia. Demais, isso não se faz, ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Ela já deve estar bem longe daqui, ela já deve estar bem longe daqui. Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal e foi reto na reta até sumir. Só me pergunto o que é que aconteceu. Só me pergunto o que é que aconteceu. Ela ter ido embora, tudo bem, eu não tô nem aí. Perder meu caminhão foi que doeu. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Fosse me regenerar, trabalhando honestamente com minha esposa e cuidando do lar. Uma vida bem normal pra envelhecer em paz. Mas o destino quis assim, agora tanto faz. Do bar não saio nunca mais. Meu caminhão, ela roubou meu caminhão, ela escreveu. bateu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Música aqui no Front, hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena e é aí que mora o perigo. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Peraí, que tem algo estranho hoje. Não é só essa sua voz nova, não, viu? Quem não está aqui no estúdio não tem como perceber, mas, Mulher do Gogli, sua voz está vindo de um lugar diferente. Não está vindo aí do canal habitual do computador. Mulher do Gogli, onde raios você está? Estou aqui, Guilherme. Aqui onde, Mulher do Gogli? Sim. Sim, o quê? Eu perguntei onde você está, não se, sei lá, é sim ou não. Sim, estou aqui, na lâmpada. Na lâmpada? Nem sabia que a lâmpada aqui do estúdio tinha Wi-Fi. Não, Guilherme, não estou nessa lâmpada. Estou aqui, nessa lâmpada mágica. Ah, não, virou palhaçada isso agora, né? Mulher do Gogli, mais respeito com o ouvinte, por favor. Ninguém merece uma babaquice dessas. Lâmpada mágica, daqui a pouco você vai querer me puxar o tapete do Aladdin. Conta outra. É verdade, Guilherme. Essa é a minha nova atualização da semana. Atualização modo gênio da lâmpada. Você tem 3 desejos. Tá bom mesmo, até parece, né? Faz o seguinte, ó, meu primeiro desejo é ficar com a voz igual a de alguém que você odeia, tipo seu ex-parceiro, o Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Concedido, Guilherme. Até parece que eu vou ficar com a voz do Homem do Gogli. Opa, espera, Mulher do Gogli, eu estou com a voz do Homem do Gogli. Devolva a minha voz de verdade. Concedido, Guilherme do Gogli. Ha, ha, ha, ha. Caramba, e não é que esse negócio funciona mesmo? Parecia um pesadelo isso aí de ter a voz do Homem do Gogli. Agora, o problema é a Mulher do Gogli aqui com isso, né? Você disse que eu já tinha 3 desejos, que eu tinha 3 desejos só. Pelo visto, eu já gastei 2. Sim. Posso ainda fazer o terceiro? Sim. Bom, eu não vou pedir dinheiro, né? Não vou pedir fama, não vou pensar só no meu umbigo, vou pensar no bem da humanidade, tá? Então, sei lá, Mulher do Gogli, eu desejo a paz mundial. Guilherme. Sim, Mulher do Gogli, já estamos com a paz mundial? Não, Guilherme. Esse desejo é muito difícil. Escolha outro. Escolher outro? Sei lá. Então eu quero entender aí o que se passa na cabeça de quem entra nessa ladainha de que nazismo é de esquerda. Guilherme. O que foi? Esse desejo aí também é muito difícil? Como era mesmo aquele desejo de paz mundial? Ah, Mulher do Gogli, sai pra lá que essa piada é batida, essa piada é velha, sinceramente. Olha, desejo apenas que a senhorita nos traga conteúdos mais interessantes na próxima semana, pode ser? Claro que sim, Guilherme. Seu desejo será concedido. Tenham todos um excelente fim de semana. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todos os sábados aqui no Front. E vamos agora a mais um intervalo aqui na programação do Front. Vocês, falem pra mim aí, vocês gostam mesmo dessa cidadã? Aí, a Mulher do Gogli? Porque meu desejo, às vezes, é que ela desapareça. Enfim, né, cortei o retorno de áudio dela aqui pra não correr o risco que ela ouça, mas acho que já era, né? Porque ela, com certeza, ouviu mesmo assim, porque ela é a Mulher do Gogli, né? Não tem muito o que fazer. Trouxa sou eu que acha que vai conseguir esconder algo dela. Ainda hoje tem o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são bem piores que gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, então nem pensem em sair daí, não adianta fugir, ninguém escapa da Alemanha não, o jeito é combinar o chopp com a feijoada e vamos em frente, né? Front Transamérica, até meio-dia.